это беспокойство, да? Одно взяло бы не я, если я чего-то не взяло на сайт, покажите, там где имя посолкать. Вот, pode ir lá direto onde para o Líder? 43663, autorização Líder. Muito obrigado. João 43, 2023, tem a norma 016, final ILS, aqui, autorizado.

438-96, I'm sorry, you know, I'm over this one, I'm just... 23, Николай, за Антрезада, за Антона, за Антрезада, Антона, за Антрезада.

Até o forte Patagônia, aqui na próxima, agora vai ser o Bernardo Pouso. Thank you.

shortly and I'm ready to be tomorrow. I'll be soon. Thank you, Charlotte, it's on the board for the call.